Escola e o Meio. Um programa da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, coordenado pela professora Célia Lourenço. Boa tarde, senhores ouvintes da Rádio Boa Nova. Vai ter início o 18º programa A Escola e o Meio. Agradecemos a sua atenção. Boa tarde, caríssimos locutores do Clube de Rádio. Boa tarde. Cá estamos animadamente, como é hábito. E vamos ficar ainda mais animados com a ótima sugestão musical de João Oliveira. Afinal, houve um erro nas votações do final da canção. A canção de Jorge Palma passou à final. Houve um erro na transcrição dos votos do público na primeira semifinal do Festival da Canção 2018, que se realizou no passado dia 18. E, Eu Te Amo, canção interpretada por Beatriz Pessoa e escrita por Malu Magalhães, afinal vai à final. Como três melhores ficaram Só Por Ela, cantada por Pia Madureira, com 10 pontos do júri e de televoto 12 pontos. Em segundo ficou a música Sem Título, de Janeiro, com 12 pontos do júri e 4 pontos do televoto. E em terceiro, com a mesma pontuação, Para Sorrir Eu Não Preciso de Nada, de Catarina Miranda, com 8 pontos do júri e 8 pontos do televoto. Não levo lugar nenhum, daqui não devo partir. Prefiro sucumbir a um dia comum. Hoje nem vou sair ver a rapaziada. Não me convidem para ir. Ficamos agora com uma análise política do fim de semana passado com a Bárbara Coquim. Bárbara Coquim, parece que houve um congresso muito animado pelas bandas do PSD. Foi assim? É verdade. No fim de semana de 6, 7 e 18 realizou-se o 37º congresso do PSD. Este ano em Lisboa, como costuma ser, presumo eu, sendo que o da JSD em abril é que será no Porto. E foi um congresso bastante diferente, visto que, obviamente, Rui Rio veio a público e foi o seu primeiro congresso enquanto líder do PSD. Rui Rio fez duas intervenções, saiu do congresso com, em vista para daqui a dois anos, talvez um novo candidato ao lugar que Rui Rio acabou de ocupar, e sai também do congresso com uma direção legitimada a 65%. Visto que com a sua decisão de eleger Helena Fraga assim, como vice-presidente do partido, formou de certa forma um rebelião dentro dos congressistas. Rui Rio deixou claro que o PSD vai ter um tom diferente do PSD de Passos Coelho, porque mais do que atacar o PS de António Costa, vai apresentar-se como interlocutor. Isto, as palavras de Rui Rio. Na sexta-feira, descansou os congressistas ao dizer que a questão de formar um bloco central com o PS não estava a ser equacionada, até porque o PS nem tinha ganho em eleições, mas no domingo poupou-se as críticas ao governo. No seu primeiro discurso enquanto líder, fez um diagnóstico exaustivo dos problemas do país, mas não apresentou propostas para os solucionar. Apenas desafios ao PS para os realizarem em conjunto. Tivemos também uma intervenção que deixou um certo rebuliço nas bancadas. O ex-líder parlamentar do PSD vai ser a sombra do Rui Rio nos próximos 2 anos. Portanto, se dúvidas houvesse sobre as pretensões de Montenegro ao trono do PSD, o social-democrata fez questão de desfazer quando subiu ao púlpito do Congresso, dizendo que, se algum dia entender avançar para a liderança do PSD, não vou pedir licença a ninguém. Foram as palavras que Montenegro disse no Congresso. Disse também que vai sair das bancadas do Parlamento, passando só a ser comentador televisivo. Porém, deu a entender que ia ser a sombra de Rui Rio nestes próximos 2 anos, obviamente, dizendo que vai andar por aí. Ele disse mesmo, vou andar por aí. E disse também que a sombra só incomoda os fracos, mas eu sei que Rui Rio é forte. Portanto, veremos como é que serão estes tais comentários televisivos de Montenegro ao Rui Rio, e se daqui a 2 anos teremos um pretendente ao cargo do PSD. Santana Lopes, que saiu derrotado das diretas, foi obviamente ao Congresso, falando que parece que o Rui Rio está-se a tornar o gêmeo de António Costa. Foi o que Santana disse, ele até usou a expressão, acho que era dos desenhos animados, que disse que o Dupont e Dupont és tu e o António Costa. Portanto, foi a expressão que ele usou no Congresso. Portanto, subiu ao púlpito para pedir e repetir a convergência, sentido, responsabilidade e união em torno de Rui Rio. Santana foi ainda mais longe e não só caiu em defesa do Rui Rio, criticando aqueles que o tentavam condicionar entre cartas e entrevistas, como exigiu que abandonasse o clima de guerra e o chico-espertismo. Mais 2 figuras importantes que também temos aqui que falar. Miguel Relvas, que foi um político que antes das candidaturas disse que não via Rui Rio como presidente do partido. Agora, Rui Rio é real, depois de Rui Rio ter apresentado a sua candidatura, tentou pôr o Montenegro e o Miguel Pinto Luz como candidatos também. Visto que estes senhores não quiseram, assim que viu a candidatura de Pedro Santana Lopes, correu diretamente para apoiar Pedro Santana Lopes. E disse logo que, durante as diretas, que Portugal estava apenas a eleger um líder para 2 anos. O que também fez, obviamente, com que não foi bonito, de certa forma, para o partido. Ainda ali na Fraga, que gerou muita contestação e que fez com que o Rui Rio elogiesse a sua lista com uma percentagem não muito elevada. A ex-bastionária protagonizou um violento ataque ao governo de Passos Coelho ao apresentar uma queixa-crime junto da Procuradoria-Geral da República por atentado ao Estado de Direito contra todos os membros do governo do PSD/CDS que estiveram presentes na reunião do Conselho de Ministros que aprovou a criação do novo mapa judiciário e, consequentemente, a extinção de 20 tribunais. Portanto, é uma figura muito mal vista dentro do PSD e também agora com muitas das queixas-crimes que foram lançadas em nome dela. Por último, Pedro Passos Coelho, que se despediu e que acredito eu que vai ser muito comparado por todos os anos que se seguirão, que vai ser muito comparado a... Vai ser muito comparado ao Francisco Sá Carneiro, visto que está a acontecer exatamente o mesmo que, na minha perspectiva, que aconteceu com o Francisco Sá Carneiro. No início, todos falavam muito mal, no início havia sempre aquela ala que criticava, mas agora Francisco Sá Carneiro é uma referência para todos, e não há em nenhum congresso, não há em nenhuma discussão relativamente ao Partido Social Democrata que não se fala sobre o Francisco Sá Carneiro, porque foi considerado dos melhores líderes que Portugal já teve. Com Pedro Passos Coelho vai acontecer exatamente o mesmo, pelas mesmas razões. Na minha opinião, sempre teve um percurso excepcional na política. É um homem que eu admiro e continuarei a admirar, não apenas como político, mas como exerceu o seu cargo como primeiro-ministro, e também quando o seu percurso pelo PSD, porque acho que foi realmente um senhor que veio revolucionar o Partido Social Democrata e lhe veio trazer muito daquilo que o partido precisava. Portanto, despeço-me também aqui do Dr. Pedro Passos Coelho. Espero que Rui Rio faça um bom mandato e que consiga em 2019 ganhar as próximas eleições, claro que sim. 100.2. Fique bem, fique com a boa nova. Ficamos agora com uma notícia de âmbito internacional. Infelizmente não é uma boa notícia, não é, Catarina? Parece que não. Existem 60 mil crianças norte-coreanas em risco de morrerem à fome. Situação que é agravada pelas sanções económicas internacionais que têm sido aplicadas ao regime de Pyongyang, que dificultam a chegada da ajuda humanitária ao país, alertou a Unicef. Na sequência dos programas de mísseis e nucleares, com testes sucessivos ordenados por Kim Jong-un, a ONU e várias potências internacionais têm aplicado sanções à Coreia do Norte. A juntar ao isolamento do país e à falta de financiamento para programas de apoio às crianças, estas sanções dificultam a chegada de ajuda ao país. À luz do que foi definido pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas, as sanções não devem afetar os apoios e operações humanitárias, disse o diretor adjunto da Unicef. Mas isto não é tarefa fácil. Aquilo que acontece é que os bancos e as empresas que fornecem bens ou enviam bens são muito cautelosos. Não querem ser acusados mais tarde de terem quebrado estas sanções. E as sanções económicas não afetam só as crianças. O painel dos direitos humanos das Nações Unidas alertava no final de 2017 que também as mulheres norte-coreanas sofrem de elevados níveis de desnutrição, com 28% de grávidas e lactantes a serem afetadas. Segundo a Unicef, existem ao todo 200 mil crianças norte-coreanas subnutridas e estima-se que 60 mil enfrentam o tipo de subnutrição mais grave, que pode ser mortal. Este é o tipo de subnutrição que pode levar à morte. É uma subnutrição de proteínas e de calorias. Não é a primeira vez que a Coreia do Norte enfrenta crises alimentares, tendo já passado em 2015 pela pior seca em 100 anos, que fez baixar a produção de alimentos essenciais como o arroz, ou ainda a grande fome na década de 1990. A Unicef é uma das poucas organizações humanitárias com acesso ao país, mas Fontaine reconhece que a intervenção feita na Coreia do Norte é altamente vigiada. A ideologia JUS norte-coreana, que defende que a independência e a autossubsistência do regime é uma das razões que aumentam o enclausuramento do país. Já em 2011, a então chefe das operações humanitárias da ONU, Valerie Amos, alertava para o facto de que a Coreia do Norte não conseguiria alimentar a sua população num futuro próximo. A Unicef anunciou que precisa de 2.900 milhões de euros para conseguir prestar assistência humanitária a 48 milhões de crianças que vivem não só em cenários de fome, mas também em ambientes de conflitos, desastres naturais e outras emergências. Em 51 países espalhados pelo globo, desse total, uma fatia de 13,3 milhões está destinada às crianças da Coreia do Norte. Pois, nós ouvimos falar muito da Coreia do Norte devido aos ensaios com mísseis que têm sido feitos. Não sabíamos desta realidade que a Unicef denuncia e que é cruel. Não é só na Coreia do Norte, infelizmente. Há milhões de crianças em risco de fome. Já ano passado aqui trouxemos que há uma série de países onde se morre à fome, onde a situação de subnutrição que nós aqui falávamos na Europa, no antigo regime, ainda existem hoje por estas latitudes, infelizmente. E por vezes nós sabemos que isto não é porque não haja hoje bens para distribuir. Eles não estão devidamente distribuídos, como sabemos. Porque o que hoje existe no mundo não era necessário alguém passar fome. Mas passa, e muita. 100.2 Oliveira do Hospital. Ficamos agora com uma personalidade desta vez não de âmbito local, mas de âmbito nacional. Um grande escritor português. Guilino Ribeiro. Uma rápida análise das estantes da Biblioteca Pessoal do Escritor, em Sotosa, Moimenta da Beira, permite-nos facilmente perceber a influência da língua e da cultura francesa em Aquilino. Com a implantação da Primeira República, em 1910, Aquilino veio a Portugal abraçar os pais e os amigos, recuperar os diplomas escolares e fechar contrato com a capital. No entanto, apenas em 1914, com o início da Primeira Guerra Mundial, colocou um ponto final no seu primeiro exílio e regressou à pátria, sem concluir a licenciatura em que se matriculara. A sua implicação na revolta contra a ditadura militar levou, porém, à sua demissão da Biblioteca Nacional e ao início de um segundo período do exílio em Paris, 1927, durante o qual redigiu 11 textos, depois publicados no Século e na Ilustração. Aquilino regressou a Portugal nos finais de 1927,

há tantas coisas boas, e uma delas é estar perto. De que servem 10 Lisboas se me sinto no deserto? Há tantas coisas boas, e uma delas é estar perto. De que servem 10 Lisboas se me sinto? Passamos agora a uma visita, desta vez parece que vamos viajar até às amendoeiras em flor. Desta vez proponho aos senhores ouvintes a Rota das Amendoeiras em Flor. Durante os meses de fevereiro e março, as amendoeiras em flor proporcionam um espetáculo de cores que se estende pelos vales do Douro. A paisagem envolvente adquire tons mais claros, transmitindo uma sensação de paz e deslumbrando qualquer pessoa. Os primeiros botões de flor de amendoeira surgem um mês antes da primavera, anunciando a estação mais florida. Desde a segunda semana de fevereiro até os primeiros dias de março, as amendoeiras florescem e o Douro adquire uma imagem nova, mais colorida, pura e serena. Os vales despidos pelo inverno adquirem uma nova roupagem em tons branco e rosa. A amêndoa é um dos frutos mais produzidos na região do Douro, principalmente nos concelhos de Freixo de Espada à Cinta, Mugadouro, Torre de Moncorvo e Vila Nova de Foscoa, que se inserem na Rota das Amendoeiras. Como forma de festejar o belo fenómeno natural, estes concelhos organizam várias festividades durante esta época, por forma que esta bela região, repleta de árvores floridas, não passe despercebida a ninguém. Em Freixo de Espada à Cinta, realizam-se a Feira Transfronteiriça das Arribas do Douro e a Festa dos Gostos e Saberes, onde é ressalvado o artesanato regional e ibérico. Em Mugadouro, a festa começa também no final de fevereiro com a Feira Franca de Produtos de Terra. As festividades prolongam-se durante o mês de março, com um encontro de pauliteiros do Conselho do Mugadouro, o Festival de Folclore das Amendoeiras já em março e um percurso de BTT pelas Amendoeiras. Em Torre de Moncorvo não falta animação musical, além da Feira de Produtos da Terra e Stock. Vila Nova de Foscoa acolhe várias atividades de cross em torno dos campos de amendoeiras em flor, para além do Festival de Folclore, Feira Franca e Passeio de Cicloturismo. Reza a lenda que as amendoeiras surgiram em Portugal antes deste ser reino, no tempo dos mouros. Um jovem rei terá sido responsável por tal cultivo, pois queria agradar à sua princesa nórdica, que sentia saudades da neve. Quando as amendoeiras florescem, assemelham-se a um manto de neve que cobre o horizonte, com a vantagem de não serem frias e de aromatizarem o ar, com o doce perfume que anuncia a primavera. Faça esta visita e deslumbre-se com a natureza. Sem dúvida, é um percurso extraordinário para fazer nesta altura do ano. Boa nova, irresistível. Bem, vamos voltar aos livros, Liliana. Vamos ficar com uma sugestão. E qual é desta vez? Esta semana trago o retrato de Dorian Gray, do escritor Oscar Wilde, publicado em 1890 e considerado bastante polémico para a época. A história centra-se em Dorian Gray, um jovem belo de quem Basil Allard faz o retrato, e este apresenta-o a Lord Harry Wharton, um aristocrata inteligente e culto. Para Dorian, a juventude e a beleza são os aspectos mais importantes da vida, que deveriam ser usufruídos em pleno. Influenciado pelos que admiravam a sua figura, Dorian Gray deseja então permanecer jovem e belo para sempre. Para isso, troca a sua alma pela juventude. A sua alma e velhice iriam permanecer registadas numa pintura, enquanto ele permaneceria jovem. Certo dia, conhece uma bela atriz, Sibley Vane, por quem se apaixona e a quem pede em casamento, mas que acaba por ser rejeitada. A jovem, desesperada, suicida-se. O jovem repara então que o retrato reflete o estado psicológico que vive no momento, a crueldade. Isso incomoda-o e resolve esconder a pintura numa sala que mantém sempre fechada. Basil, preocupado com o comportamento estranho do amigo, faz-lhe uma visita para esclarecer o que o perturbava. Tal curiosidade não agrada a Dorian Gray, que mata o pintor esfaqueando-o nas costas. Confuso, continua a levar uma vida aventureira e extravagante. Certa noite, exausto e arrependido pelos seus atos, dá no retrato uma facada ao nível do coração, o que provoca a sua própria morte. Então, o seu corpo torna-se disforme com rugas e marcas de podridão, e no seu retrato observa-se os belos traços do jovem de outrora. Recomendo a todos os ouvintes a leitura desta obra. Muito bem, boa sugestão. Rádio Boa Nova. Espetacular. Quero propor-te um negócio, um atraco singular. Estou buscando gente que não tenha muito a perder. Ficamos agora com uma sugestão de séries e com o Gonçalo Branco. Boa tarde, caros ouvintes. A série de hoje chama-se La Casa de Papel. É uma minissérie espanhola de 15 episódios que se divide em duas temporadas. Esta série foi criada para a Antena 3 espanhola, estreou dia 2 de maio de 2017 e foi adicionada internacionalmente no catálogo da Netflix no dia 25 de dezembro. A história centra-se num homem misterioso que dá pelo nome de O Professor. Este está a planear o maior assalto do século. A fim de realizar um ambicioso plano, ele recruta 8 pessoas com determinadas habilidades. O seu objetivo é infiltrar-se na Casa da Moeda, de modo a poder imprimir 2,4 bilhões de euros. Para cumprir o seu plano, eles precisam de 11 dias de reclusão, durante o qual vão ter que lidar com 67 reféns e as forças da polícia de elite, com cenas de muita ação e planos brilhantes de O Professor. Esta é uma série de ação, drama e suspense em que cada episódio tem entre 50 a 70 minutos de duração. Se o ouvinte gosta de séries de ação, drama e suspense, esta é uma série ideal para si. Muito bem. Rádio Boa Nova. Ficamos agora com o Daniel e com a análise desportiva. Em primeiro lugar, queria desejar os parabéns em nome de todos à Seleção Nacional de Futsal. Muito bem. Fomos campeões europeus. Com muito mérito. Com muito sem mérito. Todos ficámos felizes, porque agora, para além de... E vencemos uma das chamados tubarões, que foi a Seleção Espanhola. Muito bem. Estamos a dar cartas no futebol e não só. Este é um aspecto positivo da nossa cena desportiva. Infelizmente, sim, também há uma a registar do fim de semana passado, não muito positiva. Não. Qual é, Daniel? Tivemos no passado fim de semana a Assembleia Geral do Sporting Clube de Portugal. Onde? Onde o Sr. Presidente do Sporting. Do Sporting Clube de Portugal disse coisas más. Teve um discurso que não é próprio de um presidente de um grande clube de futebol. Ainda de um grande clube. Ainda para mais considerado um dos três grandes. Exatamente, que devia dar o exemplo. E que usou a linguagem imprópria, que ofendeu alguns sportinguistas. E também os jornalistas. Exatamente. Aliás, ele chegou mesmo a apelar para que os sportinguistas não iam comprar nenhum jornal, nem ver nenhum canal de televisão. É verdade. É lamentável. Lamentamos aqui esta... Também já foi comentário no Facebook. Exatamente. Isto é uma falta de fair play. Eu diria mesmo, isto é uma redonda falta de educação e de respeito. E a UEFA e a FIFA deveriam tomar atitudes... E a própria Federação acerca deste assunto. Porque é um mau exemplo, de facto. De alguém que devia dar o bom exemplo. E desrespeito para com os adversários. E para com os jornalistas, para com a comunicação social. Eu também vi, eu também assisti atónita às expressões que ele usou, porque também não me pareceram nada próprias. Isso é lamentável. Pois são. Pois é, Daniel, esperemos para a próxima traga as boas notícias do desporto. FM Boa Nova. Ficamos agora com uma sugestão de cinema do Eduardo Adro, mas como está no Parlamento dos Jovens, na Figueira da Foz, passou aqui o testemunho à Liliana Silva. O filme desta semana é Pantera Negra. Este filme foi realizado por Ryan Coogler e é um filme de animação e aventura com a duração de 134 minutos. O Pantera Negra é importante culturalmente falando. O filme apresenta-nos o primeiro herói negro da Marvel, criado por Stan Lee e Jack Kirby, em 1966, nas páginas do Quarteto Fantástico, e que agora finalmente chega aos cinemas. Este filme é composto por um elenco quase que predominantemente negro. Pantera Negra é realmente o mais corajoso, ousado e diferente filme que a Marvel já fez, de verdade. Muito mais consciente, politizado, sério e capaz de lidar com os mais diversos temas, com a maturidade necessária sem nunca perder a sua essência de filme de super-herói. O equilíbrio estabelecido no desenrolar do filme é o seu maior trunfo, pois ele consegue patinar tranquilamente por temas como racismo e segregação, ao mesmo tempo que lida com questões de poder e identidade, sem nunca deixar de lado o fator entretenimento do público que já nasce atrelado ao seu status de blockbuster. Enquanto que em diversos filmes da Marvel podemos questionar o timing para certas cenas, principalmente no que se refere ao humor, o mesmo não se pode dizer de Pantera Negra. A força do filme está realmente no discurso e no sensacional elenco de personagens, com destaque para o vilão Eric Killmonger, interpretado por Michael B. Jordan, que repete aqui a sua parceria com o diretor Ryan Coogler. Killmonger é um personagem profundo e extremamente intimidador, que representa uma real ameaça e desperta no espectador uma real tensão e preocupação pelas personagens. A sua frieza e falta de empatia tornam o personagem o melhor vilão que a Marvel Studios já viu nos seus 10 anos de história. Mas é claro que não podemos deixar de falar do protagonista, T'Challa, novamente interpretado por Chadwick Boseman, após sua introdução em Capitão América Guerra Civil. Boseman já parece muito confortável com o personagem e consegue fazer com que nos importemos com tudo o que T'Challa está a sentir, sejam as suas dúvidas, motivações, frustrações e alegrias. Andy Serkis está perfeito no papel do asqueroso vilão Ulysses Klaue. É inegável a importância sociocultural de Pantera Negra, que tem cenas de ação, tirar o fogo e duelos pelo trono. ainda consegue fazer com que uma revolta política seja o centro da história. E de forma subtil e inteligente, ele faz o espectador refletir sobre diversas situações como expansionismo, refugiados, segregação e extremismo. O legado deste filme torna-o extremamente poderoso e importante, e diria até mesmo necessário nos dias atuais. Este filme está em exibição nos cinemas de Coimbra. E será imperdível. Portanto, fica a sugestão para o próximo fim de semana. Rádio Boa Nova. Espetacular. Ficamos agora com Nós e os Animais e a Inês Brás. O Jardim Zoológico de Lisboa apresentou a sua nova residente, uma cria fêmea de girafa de Angola, subespécie classificada como vulnerável no seu habitat, que nasceu no zoo em novembro com quase 1,90 metros de altura. A pequena girafa de Angola ainda não tem nome e o seu nascimento, após 15 meses de gestação, é também importante por se tratar de uma fêmea, depois dos últimos nascimentos verificados terem sido machos. De acordo com José Dias Ferreira, só existem mais 3 jardins zoológicos com esta subespécie de Angola no mundo inteiro. Nós fomos os primeiros a ter a subespécie e, a partir daqui, saíram outros animais para outros jardins zoológicos, 2 em Espanha e 1 em França. A ideia do coordenador da espécie é de manter, junto da Península Ibérica, o núcleo de animais desta subespécie para facilitar a troca entre jardins zoológicos. Segundo informações do Jardim Zoológico de Lisboa, o declínio da girafa de Angola, uma subespécie com uma pelagem única no habitat, levou a que a União Internacional para a Conservação da Natureza a classifique atualmente como vulnerável. Originária das savanas e zonas áridas arborizadas de toda a África subsaariana, a girafa é o animal mais alto do mundo, podendo atingir 5,5 metros de altura. Muito bem, e agora temos uma pequenina no Jardim Zoológico, temos que ir lá vê-la. E o senhor ouvindo, não se esqueça. Não maltrate nem abandone o seu animal de estimação, pois ele é o seu melhor amigo. Muito bem, já temos coro e tudo. Rádio Boa Nova 100.2 FM. Saber se estás ao pé de mim. Passaram anos e acho sempre que amanhã é dia de esquecer, é dia de sair deste lugar. Já não tenho que diga à vida que o tempo nada sabe o que fazer para me soltar de um amor que era feito para a vida. É o tempo e diz que só por ela há de passar. As marcas pelo chão, ainda vou esperar na rua onde te vi. Ainda guardo a tua mão na minha mão quando rezo por ti e quando peço para te ver chegar. Já não tenho que dizer. Nada sabe o que fazer para me soltar de um amor que era feito para a vida. É o tempo e diz que só por ela vou passar. Para me soltar de um amor que era feito para a vida. É o tempo e diz que só por ela há de pensar. Ah! Ficamos agora com Consciência Ecológica e Preservação do Ambiente com Francisca Rodrigues. Hoje, senhores ouvintes, trago uma má notícia. Criticamente em perigo de extinção. É desta forma que 222 aves surgem na última lista vermelha de espécies ameaçadas, atualizada há poucos dias. Entre estas espécies, surgem também 21 aves classificadas como criticamente em perigo, possivelmente extintas, uma vez que não há registro de serem vistas há largos anos. Publicada pela União Internacional para a Conservação da Natureza, a lista vermelha de espécies ameaçadas serve de barómetro para o estado de conservação da natureza. E o estado atual da biodiversidade não é o melhor, diz esta organização. Causas para esta situação? A poluição, a urbanização, a sobrepesca e a conversão de habitats naturais em terrenos agrícolas são apontados como fatores determinantes para uma cada vez maior número de espécies sujeitas a elevados riscos. Uma das aves que a maior preocupação levanta é a escravedeira aureolada, embarizada auréola, vendida no mercado negro chinês como petisco gastronómico, e que vê a sua população diminuir nos impressionantes 90% desde o início de 1980. Também o papagaio da Nova Zelândia apresenta elevados riscos de extinção, com um relatório a apontar o dedo ao facto de inúmeros turistas continuarem a alimentar estas aves com alimentos pouco saudáveis, longe de serem apropriados à espécie. Alerta, há muitos animais, e neste caso aves, em vias de extinção. Rádio Boa Nova. Passamos agora às notícias do agrupamento de escolas da Oliveira do Hospital e começamos com uma ótima notícia, porque recentemente foi a sessão distrital do Parlamento de Jovens, onde esteve presente aqui a nossa colaboradora Bárbara Coquinha, que nos vai fazer um breve balanço como correu esta sessão. Não é a primeira vez que ela vai a sessões distritais, portanto ela já tem ponto de comparação. É a primeira vez, sim, que vai no papel de aluna do ensino secundário. Como é que correu, Bárbara? Correu bastante bem. Como a professora já disse, é a minha terceira vez que vou a sessões distritais. E correu bastante bem, sim, e foi a primeira vez que fui como aluna do secundário. Considero que é completamente diferente ir no básico e ir no secundário, regras diferentes, a organização é diferente, a maturidade é completamente distinta e acho que conseguimos ganhar mais, não apenas em questões de contactos, mas conseguimos retirar uma experiência maior do ensino secundário, visto que os temas são debatidos com mais maturidade e mais fundamento e uma visão mais assertiva dos assuntos. A Escola São Leandro de Oliveira do Hospital foi a escola mais votada para ir à sessão nacional, portanto é também a minha primeira vez a ir a uma sessão nacional, portanto estou muito feliz pelo trabalho desenvolvido tanto por mim como pelo meu colega, Tiago Amaral, também aqui da Escola de Oliveira do Hospital, e veremos como é que vai correr agora a sessão nacional em maio e esperemos que Coimbra também conquiste um bom lugar nessa sessão. Muito bem. Em primeiro lugar, parabéns, porque, mais uma vez, o bom desempenho dos alunos faz com que a escola, o nosso agrupamento de escolas da Oliveira do Hospital, e particularmente a escola secundária, fique muito bem cotada num programa que já é a tradição. Nós quase sempre vamos à sessão nacional e mais uma vez se comprova. Isto tem que ver com o trabalho que as pessoas fazem, com as capacidades que têm, com a forma como se empenham. Para a semana voltaremos a falar, porque depois teremos também o Eduardo Adro a fazer o balanço do que aconteceu no Parlamento dos Jovens do Ensino Básico. Passando a outras notícias, no passado dia 2 de fevereiro, várias turmas do 9º ano rumaram até Lisboa para efetuarem uma visita de estudo no âmbito das disciplinas de Português e de História. De manhã visitaram na Assembleia da República a sala do Senado e a sala onde decorria o plenário. À tarde, assistiram à representação do Alto da Barca do Inferno no Mosteiro dos Jerónimos. Seguiu-se um breve passeio pela Rua Augusta e Terreiro do Paço. A Assembleia da República deu aos alunos uma perspectiva real de um lugar que eles só conheciam pela televisão e que é o centro da nossa democracia. Gostaram bastante da peça de teatro por fugir um pouco ao que é habitual. Não havia palco e os atores misturavam-se com os espectadores e por a reconhecerem das aulas em que estudaram este conteúdo. Diz-nos a professora Isabel Martins que continua a ser importante levar os alunos a participarem nestas atividades, quer como forma de os motivar para as nossas aulas, quer para lhes mostrar o mundo. Ainda há muitos deles que raramente saem de casa e os meios de comunicação estão, por norma, confinados a um ecrã. A professora Cristina Borges, que se envolve frequentemente em atividades de BTT, pediu-nos a seguinte divulgação. A 12ª Maratona BTT Lazer terá lugar no dia 11 de março, a par da Festa do Queijo de Oliveira do Hospital. A paixão pelo desporto e pela natureza cresce Este ano, a necessidade urgente de devolver vida à nossa terra, de devolver verde às nossas florestas, de colorir os nossos trilhos, enfim, a necessidade urgente de fazer renascer a Oliveira do Hospital. Por isso mesmo o lema desta maratona é uma inscrição, uma árvore. Por cada atleta presente, será plantada uma árvore. Algumas serão plantadas no próprio dia, em locais estratégicos do percurso. As restantes ficarão à nossa responsabilidade. É de motivação que estamos a falar, de entrega a uma causa, de determinação para contrariar o ainda tão dominante. Haverá um percurso de 25 km e um de 40. Vamos levar os atletas a recantos que entretanto descobrimos, mas também a locais emblemáticos que estão agora diferentes. Os percursos são apropriados para os atletas mais destemidos e também para os amantes de um bom passeio pela natureza. O importante é participar, praticar desporto e conviver. Por isso temos uma equipa no terreno há vários meses a desbravar trilhos, a limpar caminhos e a tudo fazer para garantir uma manhã de pura diversão. Salientamos também o facto desta maratona fazer parte do Calendário Nacional de Provas BTT da Fundação Inatel, o que ajuda também a promover o nome deste nosso concelho. Contamos por isso com a colaboração de todos vós. Trancado a sete chaves, há novidades na Boa Nova. Fica atento. Aqui é pessoal da Saúde em Gás e estou aqui na Escola do Bem. Estamos juntos, bora. Ai-ya. Ah, adorei essa cara de quem não me curte, mas de quem só quer que eu tenha um bom truque para tu convencer que está tudo bem, porque vi-te a vacilar e entrar no meu mood. Sei que eras a melhor lá do teu hood. Combinação de cara e uma boa burro, de quem não acredita que isso não muda. Para mim já estás de cuecas e com bom horror. Dentro dessas quatro paredes, és tudo quatro com a almofada nos dentes. E fiquei porque eu sei que entendes que o teu nome nunca vai ser menos. Então, fuck that, tu nunca vais ser menos. Por isso vai dizer que isto é uma vibe de uma lifetime. A tocar quando eu disse que era one night. A verdade é que uma vibe nunca traz uma vibe. Consigo, já não esqueço o que ia acontecendo naquela night. Mas tá tudo right. Foi quase, mas foi só uma vibe. Não, não. Não sei se foi mais um erro. Não sei se quero ou não quero. Baby, relaxa. Yeah. Foi só uma vibe. Uma vibe. Não, não. Ah, adorei o meu trabalho não ser um fetish. E tu não virás uma bad bitch. Não temos nada a ver, não é triste. Então seja preconceito ou roupa 10 pis. Foi uma noite ao Casbys. Se não quiseres então diz. Não me digas que não estavas cá, baby, tu não és culpada. Não digas nada quando a vibe é fixe. Hey, fuck, eu não sei. Se foi só one night, maybe more one day. Se tu queres ser mine, baby, ninguém tem. No business with us, cause foi só uma vibe. Não consigo, já não esqueço o que ia acontecendo naquela night. Mas tá tudo alright. Foi quase, mas foi só uma vibe. Não, não. Não sei se foi mais um erro. Não sei se quero ou não quero. Baby, relaxa. Yeah. Foi só uma vibe. Saio a voz agora. Pra encarar, encara agora. Tanta me diga, vou embora. Na boa, yeah. Se for pra sair a voz agora. Pra encarar, encara agora. Tanta me diga, vou embora. Na boa, hey. Foi só uma vibe. Não consigo, já não esqueço o que aconteceu naquela night. Mas tá tudo alright. Foi quase, mas foi só uma vibe. Não, não. Não sei se foi mais um erro. Não sei se quero ou não quero. Baby, relaxa. Terminamos assim a Escola e o Meio, da responsabilidade do Clube de Rádio,